notificação, chegada a mar e descer para nível de voo 050. Para a área restrita, chame o controle em 118, guardião, pode... Correção, guardião 01, no livre decolagem, pistão 7, vento 110 graus com 09 nós. Reportará na frente da na rotatória, Índia November Alpha. 3896, agora recebo o controle. Positivo, 119.8, está 3896, com ação Júlia, descendo para 150. 3896, saindo da identificação, via chegada mar, desce para nível de voo 050. Para 050, chegada mar, identificada, está 3896. Foi 03, atualizado, decolado. Salvador, Guardião 01, já fora do solo. Sente, Guardião 01, considere essa decolada ao 09, chame agora o controle 119.8, senhor Monvão. Controle 119.8, 01, grato. Salvador, Guardião 01, muito bom dia. Guardião 01, prossiga. 01 decolou de Salvador, vai ingressar no corredor Axé até o setor de Pituaçu, depois retorna para Salvador. 01 na escuta, permanece no controle 510. Guardião 01, mantenha-se em condições de visuais, o nome do pé do corredor Axé. 01. Salvador é o Olimpo 03. Olimpo 03, contato radar, decolagem, submantenha nível de voo 170, saída PUCA. Para o nível de voo 170, saída PUCA, Olimpo 03. Controle, Papa Romeo de November Alpha, na toda rotatória visual com o campo. Papa Romeo de November Alpha, chame torre 118, decimal 6. Chama torre 186, grato, bom dia. Torre Papa Romeo Índia November Alpha, visual com campo na proa da rotatória. Gente, chame 3 milhas, final pistão no 7, Índia November Alpha. Chamará 3 milhas, final da 1 no 7, Índia November Alpha. Agora. 360 Guarulhos, via Peruísque 50, pista 10, curva direita, subida da El, transição lida, após direto BDEV. Acione o transponder 51116 e o controle em 119, decimal 8, voo no 983. 360 autorizado, viagem Peruísque 50, decola da 10, curva direita, perfil da El, após Leda, após Bidev. 51116, o transponder 198, controle. Voo 983, gate 4. Chame pronto. Chama pronto, voo 983. Total 99, vou no ano 100, 210. Fortaleza 310. 9911, Fortaleza 310, copia? Pronto, copia. É controle celestial da Fox para seguir com a defesa? 310 para Fortaleza, decola da pista 10, curva esquerda. Subida Momo, transição Frote, pós-Frote direto Paulo Afonso, após conforme rota do plano de voo. Acione 51112, se o controle em 198, total 9911. Autorizado, conforme 310 para Fortaleza, decola da Estona 0, curva esquerda. Saída Momo, transição Frote, após Frote direto Paulo Afonso, 51112, o transponde, 198, controle, total 9911. Chame pronto. Valeu. avisar o comprador. Salve Salvador, gol 9031. Aeroporto Seguro, copia? Aeroporto Seguro, copia? Copia, o 9031. Salvador, Porto Seguro, nível 360, decola pista 10, curva direita, subida da EL, transição lenta após direto, Porto Seguro. Acione o transponder 5120, controle 19.8. Autorizado, Salvador, Porto Seguro, nível 360. Decola pista 10, com curva direita, saída da EL, transição lenta após lenta direto. Transponder 5120, controle 119.8, gol 9031. Correto, chame pronto, puxa acionar. Chama lá, 9031. O código da troca e a rede 3, mais um vídeo. Gente, chame torre em frequência 118.6. Torre 99, ajuste 1014, índio November Alpha. Livre pós 17, índio November Alpha. Guardião 01. Prossiga, Guardião 01. 01 em Itapuã, quando autorizado, vai ao parque do Graeves tocar, pegar uma troca e arremeter mais uma vez. Muito bem, Guardião 01, eu tenho um tráfego agora na final pista 17. Confirme, sua aproximação para o Graeves interfere com o tráfego final pista 17? Negativo, vamos aproximar com tranquilidade antes da 17 foi preferido, autorizado. Guardião 01, chame curta final para o pátio do Grau, Guardião 01. Para a curta final, sem interferir, mas o Guardião 01. Índio November Alpha, reporta um tráfego da Polícia Militar se aproximando pela sua esquerda. Vai fazer um toque no pátio, não deverá interferir com seu pouso, Índio November Alpha. Afirmativo, State, Índio November Alpha. É tu, Enio, você gosta? Salvador é o Charlie, Hotel Fox. O Alfa vai precisar fazer o 360 aqui pra prender o circuito. Alfa Charlie é autorizado, descida até 2.000 pés. É, autorizado, descida até 2.000 pés. Para o Fox, chama defesa no canal, persisto. Para o Fox, chama defesa. Atingiu 050 para 3896. Mantenha 050 para 3896. Vai manter 050 para 3896. Sou aí o Guardião 01 já na curta final para o quadro do Graeves. Definei com o 1896. 1896, desce até 2.500 pés, ajuste 1-0-1-4. Fala que será vetorado para iniciar a restrita. Positivo, descendo para 2.500, para 3896-14, na proa de TAP, no momento, para 3896. O Guardião 01, aguarde para arremetida, chame quando pronto para arremeter, senhor, ok? Índio November Alpha, seu solo foi ao 17, autorizado backtrack, chame levando a pista, senhor. Autorizado backtrack, vai forçar levando a pista, obrigado. Cara, Alpha, confirme, parte 4. Relativo. 1896, essa vetoração curva esquerda, proa 010, limite ao curso do localizador. Positivo esquerda 090, limitado pelo LOC, está 3896. Se alinhar com o reporte quando enquanto você for prosseguir. Pois para o Celeco, então você está mantendo o radial 270 ativo. Sente. Para arremetida livre, senhor, vento 140 graus 09-9014, Gringa. Gente, Alfa, está sinal de frequência livre, Alfa. Zero Uno, avistado fora do solo, pro a sua agora, libere o eixo de aproximação da pista no zero e chame o controle 198, guardião 01. Ok, já liberou o eixo da 10, chama o controle 198, graças ao apoio da torre 01. 147, alterna Galeão, 4 horas e 17, chama aqui. Prossiga. Salvador, essa é a sua, transporte de tropa. E se o Sul retornar lá para Salvador, vai ingressar na Xé por Itapuã, mantendo sempre 500 pés na escuta de controle. Já 01, possível pelo corredor Xé, reporte para regresso. Posso para o Sul, 01. Então 3896, mantenha presente para o limite agora, ok, de Mike 130 de Simbra. Positivo, mantendo a proa, que demarque 130 de Simbra, até 3896. Alfa, te aliado, controle. Vai escutar. Tem condições de aproximar agora? Tira, tá seguindo 2007. Espera na B3. Não posso visual com o campo. Vai te aliado, visual com o campo, deixando pra te visitar. Nova Tialeco, chame torre 118 decimal 6. Torre 118 decimal 6, Alfa Tialeco. Torre Salvador, Alfa Tialeco. Desce curva direita pro A1-1-0. Direita pro A1-1-0, sempre 896, final LS. Autorizado o tráfego de piloto. Alfa Tialeco, agora avistado, autorizado o piloto, senhor. Vento 130 graus, 62 de nós, ajuste no 014. Alfa Tialeco. Para o gol 260. Gol 1260, acione identificação, chega da mar e desça para nível de voo 050. 050, informa que perdeu o contato com o centro Recife. Entende. Gente, autorizado na Pilaf, vento 120 graus, 612 de nós. Alfa Tialeco, autorizado Pilaf. Gente, chame final, senhor. Atinge mantém 2.500 com referência do TAN 3896. TAN 3896, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0.4, autorizado ILS, XRA, pista 1.0, reporte estabilizado. 2.000 pés, ajuste 1.0.4, autorizado ILS, XRA, reportará estabilizado TAN 3896. Relaxado e travado. Gente, Alfa, Charlie Eco, pouso autorizado, pista 1.0, vento 1.4, 0 graus, 089, ajuste 1.014. Alfa, Charlie Eco, liga o pouso. Checado, senhor. O Vitor foi na direto do farol de Itapuã. Uno 983 ali, mantém pista no zero. A linha no 093. Eco no solo aos 2-4, vive à esquerda, pátio militar, estaciona a frequência livre, Alfa Tchaleco. Olha, o total 9911, com 03 a bordo, com 3 horas e 40 de autonomia, alternando Natal, Franco, Taxi. 40 graus, 089. A linha e decola, com 93. Olha, copia o total? Poderia repetir, por gentileza? Foto, é 991, total 991, com 03 a bordo, 4 horas e 40, de autonomia, alterna Natal, pronto para o táxi. Está livre, o táxi via pátio 3, Juliette Alfa, no ponto de espera, dono 0, chame a tua em 1186, o total 9911, 1014 altímetro. Juliette Alfa, ponto de espera, dono 0, pronto, chama a torre 186, o ajuste é 1-0 no táxi. Confirma estabilizado. Positivo estabilizado, T3896. T3896, chame torre 1118, decimal 6. 1186, T3896, obrigado, até daqui a pouco. Controle Salvador, guarda 01. Prossiga. Retornando para Salvador, vou utilizar a torre 1118. Pode 101 para ingresso no circuito de tráfego, chame torre 118, decimal 6. Firme, por gentileza. Positivo, TAN 3896 passou em DCR, abaixado e checado, visual. TAN 3896, tráfego avistado, ajuste no 014, pouso autorizado, chame pistão no 0, vento no 3, 0 graus, 109. Pouso autorizado, 1014, TAN 3896. Frente Guardião 01, temos um rebanho da TAN já estabilizado na curta final da 1-0. Após o mesmo, iremos autorizar o senhor cruzar a final da 1-0 na retaguarda. Visual para a nave, após a aeronave, a retaguarda para o pátio do Brasil. Afirmativo. Siga. Uno 983, decolou 27, controle 198. Controle 198, passagem gol 1983. Salvador, passagem gol 983. Sete, Quebec, que eu prossiga. Código 0124. Juliette, Quebec, Kilo. Oceane, código 0124. Juliette Sierra Sony, código 0123. Polo 260 vai atingir o 50. Lançamento da final da 1-0, prosseguindo direto para o pátio do Graé. O vento é de 1-40 graus, 9 nós, chame solo controlado. Ok, agora autorizado para o pátio do Graé, visual para a nave já pousando, o guardião 01 da mala controlada. Estreita curva à esquerda para o 040, limite ao curso do localizador. Só vai curvar 020, porque 040 foi uma formação, pode ser? Zero. Ali, mantenha no zero, que tá na grava. Positivo. Tá na prova 010. Ok, mantendo 50? Afirmativo. Juliette, Quebec, pelo controle. Ah, Juliette, Quebec, Kilo, suba até 4 mil pés, ajuste 1-0-1-4. Autorizado, prepare da El Lida, Bidev e aguarde copo. Nice, muito obrigado. Paulo Salvador, bom dia, está 3896 livrando na sua escuta. Bom dia, 3896, pousou, livrou da Eco, ingresse Alfa, Kilo, pátio 3, chame para ingressar no pátio 1, previsto é o 06. Alfa, Kilo, ingressa no pátio 3, chamará ingressar no pátio 1, no TAM 3896. 014. V14, 10-2 em cima. Cola 260, informa o quanto pronto para curvar à direita para o localizador. Luna 983, controle. 93, prossiga. 93, prossiga. Gol 1983, contato radar, 8 milhas para fechar o Salvador, cruzando 9 mil pés, para o nível de voo 360, na saída dela. Félix, obrigado, 1983. Mike, convido para a descida para 500 pés, ajuste 1-0-1-4, reposta no farol de Tapuã. Gol 260, quanto faz a prova do ano? Gona 260, autorizado pelo de Duna, dispara 2 mil pés, ajuste na 0-4, reposto estabilizado no curso do localizador. Ouro 260. Juliette Quebec, autorizado a extensão ao nível de voo 1-0-0. Ok, sim. O Juliette Sierra informa que há um tráfego no circuito de Veracruz, tente contato com o mesmo após retorno para a escuta do controle. Para ingresso no pátio 1, plan 3896. 970, 950, tente direto. 21, portão 06, plan 3896, obrigado. Paulo, gol 9031 para o táxi. POB 069, 3 horas de autonomia, alternando com fim. Querível táxi, via Juliette Alfa, ponto de espera da 1-0, torre 1-186, golo 9, com 9031, altímetro 1014. Ok, é, Juliette e Alfa, ponto de espera da 1-0, torre 1-186, o ajuste 1-0-1-4, gol 9031, bom dia. Total 9911, decolou 33, controle 98. 98, total 9911. Salvador Guarulhos, nível 300, uniforme WISC 50. Pista 1-0, curva à direita, subida da EL. Transição lida, após direto BDEV. Transponder 5124, controle em 119.8. Afirmativo, 300 conforme, apoio 50. Sai na Dael, lendo após direto BDF com curva direita. 5124 no transponder, 198 é o controle. Obrigado, Guardião. Chame o controle agora em 1198. Controle 198, grato, Guardião 01. 390, uma rotativa total 9 metros, só 9. Controle Salvador, Zulu, Bilacé, tava com trava de aeroporto, respondendo com trava de aeroporto, tava com a sua disputa permanente. Gente, Zulu, Juliette Serra, prosseguiu pelo corredor Vera Cruz, aposto Paripa. Aposto Paripa. Controle Salvador, Guardião 01, decolou de Salvador, vai até Pituaçu, transporte de tropa e retorna. Confirma para o controle? Guardião 01, na helicóptero da PM, decolou, vai 510 pelo Axé até Pituaçu. Guardião 01. 01. Azul 4235, acendo a identificação, via chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste na 0 no 4. Bonf, desce 4 mil, 0 no 4, 4. Aqui é com o Vitor, informa o tráfego sentido oposto, a aeronave da Polícia Militar, Guardião 01, mantendo 500 pés, fica na área de Pituaçu. Aqui é com o Vitor, a Bonf, 260, confirma estabilizado. Estabilizando o glide no momento. Bona 260, chame torre 118, decimal 6. 18, bem, obrigado, até já. Controle do total 9911, informa que necessita manter a proa 260 para evitar formações após interceptar a radial 320. Total 9911, informa que essa proa é negativa, tem uma área restrita nessa proa. Baixado, travado. Salteado o gol no 260, continue a aproximação e guarde de pista livre. 260. Vai tentar manter a proa 320 para tentar formações após interceptar a radial 320. Gente. Salvador, força aérea 2325. Força aérea 2325, contato radar, 74 milhas no nordeste de Salvador. Foi na proa de Bonf para iniciar a chegada Bonf e reposte para a descida. Ciente, então está presente proa de Bonf para a chegada Bonf, 2325. Bono 260, vento 1 no 0 graus, 8 nós, livre pouso no 0, seca 3. Baixada e travada, livre pouso para 1260. Bono 9031, decolou 38, controle 98. 298, 9031, bom dia. Bom dia. Juliette, é acessado aí 500 pés para retorno na pegadinha.